te amar, nem comprometer. Meus sonhos, vontades, melhor sem você. Dizer a verdade vai ajudar a gente a entender que eu quero te perder pra me encontrar e ver acontecer, me transformar. Se eu desaparecer, pode apostar que nada vai me convencer. Pode ser que eu...